categoria, na habilidade também. E a gente vai detonando no Caribe. E lá vem a primeira. Vai! Tudo na mão! Só pra dançar, meu irmão. Pega a mulherada e vai dançando. Só as pedradas. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Pra se ligar, Paulinho Mídia. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. E o quê? E o quê? Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Olha o Helder. Pelo jeito do seu. Os mal falados comigo é sempre. Pagode e aqui. Aqui no baile do Patrese. Eu gosto de pregas aqui na lomba. Vamos lá, vamos lá. Ia beber, mas tá bom isso aqui, ó. Meu amor, venha pra cá e deixa por dentro. Deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. E é pra dançar, pra dançar. Meu amor, venha pra cá, deixa de. Meu jogador Daniel, é o Danilo, porra. Não sou DJ. Aí, Danilo. Sou carregador de aparelhagem. Não vem na partida agora. Pra se ligar! Encontrar alguém, amar uma paixão. Olha meu parceiro Java, aí japonês do uísque! Da área, meu irmão! E aí, Poro? Vamos que vamos! Serginho Cambista também! Gente boa! O bigodinho também! Da equipe Rasga Dinheiro, o Robert Doideira, o Tiquinho também, do Curu Samba, tudo aqui, ó. Fiquei assanhado. Aniversário do Didi também. É o segurança do Caribe. Aquele abraço, Didi. Parabéns. Vamos lá. Te liga, Sayag. Tipo da Sayag do Ouro Negro. Vamos lá! O pivetinho da NET. O cara do terminal rodoviário. Aqui ao lado, pode crer. Itamaraty, vou ficar bem, vou ficar aqui. mandando celular aí, cara. Agora! E a família Maguari também! E aniversário também de 15 anos de mal falado está chegando. Vai hoje. É, bora! Como é que é? Sayag aí, papai, tomando todas e mais algumas, aqui, só na manhã aqui no Caribe. E aí, Léo? Vamos lá! O Eric Bobinho e o Michel também aqui, ó. DJ, bora, Bobinho! E o Léo vai levar esse CD aí, na mão. Se o tempo passa, eu quero te encontrar. E cada vez mais te amar. Sinta o pulsar do meu coração. Se te encontrar, vou te amar. Chega a noite. Baile do Patrese. Um abraço também, meu parceiro Léo, da RA Boutique. Aqui com a gente. Um abraço a você, Léo. Tamo junto. E aí, meu parceiro Paulo, dos Caixa Baixas. Olha o Paulo, já por aqui no camarote. Um abração você, moleque! É tentar esconder quando 13. Sabe me fazer sonhar. E o quê? Bate forte aqui, bem no peito, e me faz sentir só ouvir. Banda Amazonas. Preciso te ter, perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que o Tabel da P2. Sei que te perdi. O Mora também, da Ceasa. Galera comigo aqui no Gigante, aqui no Croco. Tamo junto. E vai bailando, vai dançando. Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tem. O Romário Doideira. O Pop Bora com a gente. O Wellington Santos. Parabenizando também a nossa amiga Maiana, isso? Ela que tá no berço hoje, parabéns. Raíssa Marinha, a Naila Rodrigues, galera, tudo aqui, ó. Ele que tá no berço hoje. Tá no camarote também aqui, ó. E o quê? Minha galera da Nike. É Nike na parada. Segura. Fala, Denis. Fala, Denis. E aí, Giovanni da Nike, a sua primeira dama. Só na manha, na moral, Caribe, aqui tá mais top da cidade. Gigante Crocodilo. Todo tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite só. E aí, meu parceiro Poro? Vamos que vamos, garoto! Grande Poro, na... Vai. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi você de me entregar? O dia também dos abusados. A dona Lena por aqui também. E o Felipe Alves. Galera comigo aqui no baile do Patrese Caribe. Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque Por aí, ele e o Léo, só de boa. R.A. Boutique, meu irmão, sempre fechado com o baile do Patrese, tá no telão. Empresário Anderson, como é que é? Se me fez acreditar que tudo era pra sempre amor. Bem reduzido, bem na manha. Que nunca ia se acabar. Saí pra te procurar, mas não sei onde te encontrar. Você, amor, está ausente no meu peito. A solidão só me faz sofrer, mas eu tenho que esquecer e continuar. Eu sei que aguento. Matrix vai tocar, DJ Espeto Brasil, e vou mixar com andar. Matrix é o som do futuro. Volta, vem pra cá, me abraçar, me beijar. É o bloco, tô nem vendo. É sábado, Serial 18. Croco tá chegando por lá. Sábado, meu irmão. Prepara, Paulinho. Vai te esconder lá, engraçado. Vai! Vem me abraça, me beija, me ama. É o bloco, tô nem vendo, papai. Sábado agora, estacionamento, abacatão. É o Croco na parada. Não me deixa aqui, sozinho. Não sei viver sem teu carinho. Verdade, tô vindo também em cima do trio. Você é parceiro, pai. Minho sangue. Segura. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixe assim. Será? Meu parceiro, vale o Raposo também. Galera, tudo aqui com a gente. Curtindo o Croco. Tudo tem começo e fim. Nelsinho Rodrigues. Tudo na manha, na moral, indiscutivelmente, bora! Indiscutivelmente, Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção. Olha o golando da Nike. Ela que marcou. Galera no camarote, tudo aqui, ó. Consciência de ter. Tamo junto, tamo junto. Não tem nada comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente. Olha o Léo. Que realmente foi só opinião. Para pra sair. Você se pode, gaçada. Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Pra recordar, então bomba! Baile do Patrese. DJ Patrese. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Não tem bagulho doido hoje, não. Leonardo Oliveira, a minha panelinha sempre no Croco. Bora, cambista, Ginho. Põe o Fael Celulares no telão. Fael Celulares. E o Fael já tá na área. Tá comigo. E o quê? Bora, Fael. O Dick do Abusados também, dos Abusados, aqui ó! Agora no meu peito nova chama vai brilhar. Eu vou ser tão feliz que de você nem vou lembrar. E se alguém disser que viu você chorar por mim, responderei infelizmente ele quis assim. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra agora. Você. Sente que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Não, chega de chorar. Não chora não. Bora que o bagulho vai endoidando bem na manga. Gira! Alex Anche. Aí, Alex do Lanche. Como é que é? Tamo junto. Na batida. Na madruga, então bora. Caribe Show reduzido, assim, ó. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela do... Onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Bora, Danilo. Comporta. Te amo demais. Jogador Danilo Ribeiro. Aqui com a gente. Bora, Danilo. Crocodilo, crocodilo. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo agora só pensando. Então, o quê? Está tão frio aqui. Já amanheceu. Não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Te preciso. Ai, ai, ai. O que é que precisa? Eu preciso desse amor. Então, bora na batida. Vai virando, vai virando. Batidão, batidão. Gigante Crocodilo Prime. Maluquinho, sucesso. É desse jeito, então bora! DJ Asayag comigo! Foi mais um dia que eu contei as horas. Agora, ele o Léo. Será que me esqueceu? A culpada fui eu. Na sua batida, eu já nem sei o que fazer. Você voltar, eu já tentei todas as formas pra me perdoar. E a galera vai dançando, vai! Foi mais um dia que eu contei as horas. Como faz falta? Será que me esqueceu? A culpada fui eu. Segura o pudim. Eu já nem sei o que fazer pra você voltar. as formas pra me perdoar. Vai, filha, agora vai. Ai, ai, ai, tá doendo o coração. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, a dor no peito e a solidão. E aí, pudim, dói? É o baile! É o baile! É o baile do Patrese! Gigante Crocodilo Prime. O top DJ do Pará. DJ Patrese. Aqui! Você se foi e não pensou em mim. Nem um adeus sequer. Você deixou. Fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou. Meu parceiro Giovanni da Nike também. O angolano da Nike, tá todo mundo, a galera da Nike. Bora aqui, ó. Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor não faz sofrer. É só ternura e momentos de prazer. Hoje eu sei, amo demais. Giovanni é só primeira dança. Só de boa. Quem me conta? Jorge, o Valdo também. Galera da equipe Granada, aqui comigo. Só na mão. E a primeira? A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. Olha o Fael. Fael celular, meu irmão. O homem tá na área. Fala em celular, fala com o Fael. Tá, tô pegando meu carregador lá, diga, sabe? Agora! Mal falados. Bora, Helder. Estou perdido. Calma, diga, sabe? Sofrimento vem à noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois, quando o dia clarear, quero viver do teu sorriso, teu olhar. Eu corro pro mapa. Serginho Gambis, considerar. Bora, Serginho. Entre os soluços do meu choro, eu tento te explicar. Os teus braços é o meu lugar. Então, bora! Crocodilo. Gigante Crocodilo Prime, a maior evolução de aparelhagem de todos os tempos. É aniversário da Erika Torres. Ela tá no bem. Bora, Erika. Beijão pra você aqui do Patrês. Parabéns, felicidade. Do camarote, toma do touro. Dessa paixão que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. jogador bem, Danilo Ribeiro, aqui comigo, para o Danilo. Vamos lá! Meu amor, me diz onde estás. O meu coração chama por você. Eu preciso tanto te amar. Te amar, curtindo a brisa do mar. O teu beijo me faz sonhar. Ao teu lado eu preciso sempre estar. E viver só para te amar. Te amo, meu grande amor. Agora, agora, agora vai! Não para! Uma atrás da outra, vai! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-13. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar. E ao me aproximar, lágrimas em seu olhar, como um anjo em minha vida. Você surgiu e me ensinou a amar. O amor que eu sempre quis me faz feliz e mais inesquecível. Machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. O teu sorriso levo sempre em meu olhar. Japonês do isca, japonês! Pra cima, moleque! Vida, vou te amar. Inesquecível. Caribe, Caribe, Caribe! Patrese. Crocodilo Prime. O gigante crocodilo. Gigante crocodilo Prime. O top DJ do Pará. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei. E agora? Quantas vezes floresceu? Um abraço também ao Tadeu da P2, galera da P2 aqui com a gente. Um grande abraço a vocês. Aqui, ó. Aí. Você nasceu pra mim, meu assim coelho. Bora pro Diva! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som. E o quê? Aniversário da Érica, ela é 14 hoje. Fazendo aniversário, meu irmão, camarote tudo. É Caribe. E hoje tem ponte. Ponte show. Deixa a toca top do real. Sucesso total. Hoje o bagulho é doido. Kátia. Dizer a verdade, matar a saudade. E o que? Toda noite o Fael, vim em meu quarto, do rock doido. Você é o meu lado. Deixo e outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Jean e o Fael também. Essa técnica do Fael, galera, tudo aqui, ó. Te machuquei, te fiz. Alô, Giovanni! Eu meio fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Galera da assistência técnica do Fael, tô comigo! Pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe. A Irmandade também do Fael. Galera, tudo aqui, ó. Isso é bagulho doido isso aí. Uma mistura doida que ele tomou. Sai contigo e não pensa mais em nada. E o quê? E o quê? Lembra quando eu disse que você ia na beirada? Seu bofe, é? Mas agora você se foi. Bora lá, bora lá, bora lá! E não postou em nosso amor. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua voz. Pelo meu coração, e você deixou. Sempre com o Patrelli. Que eu vou lembrar. É JK Boutique. Nós dois. Toma que toma que toma. Olha a galera da Nike no camarote. Se liga. Não para, não para. Eu paro de pensar em ti. Você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim. Dique também, desabusados. E a dona Lena aqui, ó. Imaginação é pura curtição. A galera da Nike, ó. Negro, Edilson e Edilson, tocando com emoção. Tão bem. Palpitando as batidas do meu coração. Pé, pé. Eu faço pé de príncipe negro. Sou da galera da Nike, de coração. Vem! É pra cima do bagulho, meu irmão! Leonardo Oliveira, homem da padaria, comigo só de boa! Amor, por favor, não faz assim comigo. Não consigo entender a dor da solidão. Sem você a dor vai me destruindo. E eu preciso de você, não vai. E não, e não. DJ do Pará, DJ Patrese. É o baile do Patrese. Pra cima! Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. E o quê? Madrugada, fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando. Um abraço também a Carol, ela que tá aqui no Vale do Patrese, aqui no Crocodilo. Um abraço você, Carol, beijão. Você, a Tainara, tá aqui comigo. Bora, Carol! Tá batida! Harrison Pemos, é sucesso. Bora, Pedrinho! Pedrinho Garcia! Meu parceiro Iverton também. Aquele abraço a você, Iverton. Você que é fã do baile. Pode crer, tamo junto e misturado. Bora lá, bora lá, bora lá. E o quê? Te encontrei e me apaixonei. Acreditei no seu olhar. Agora. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Na moral. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Não diz mais. Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te magoei. Galera do Caribe, vamos que vamos, vamos que vamos. Lá vem mais um, mais um. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Três noites de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá. E em nome de Jurunas Carnes, é o açougue número um do bairro do Jurunas. Jurunas Carnes. Nunca pensei que pudesse existir cola. Um sentimento tão forte assim. Meu parceiro, peço, amor, empresário Netinho e o gerente Fabrício. Você nem pensou, não me deu valor, não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. E agora, e agora? Junto e misturado aqui no bar. Se você não para de olhar, mais tarde o bicho pega no ponte. Oliveira tá comigo também aqui no baile. Aquele abraço, moleque doido! DJ Fudizinho! Ah, show! Show! Show! Olha o show! Olha o show! Bora! Bora! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo! Não para! Não para! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, agora! Conhaque, meu irmão. Você pede o meu amor. A Irmandade do Fael também. Galera do Fael Celulares, comigo, minha irmã. Aquele abraço. talvez seja confusão, ilusão de um coração. Jessa Yang e meu parceiro Léo também. Vem com meu garçom. É só ter esse garçom aí. Se não entende o que aconteceu, a menina não se desacresceu. Não consigo gostar de devagar falar. Seu olhar, a lua, vejo o seu rosto, efeitos de paixão de adolescente. Um abraço também, o personal, o Henrique. Rosto, Henrique Permanha. Personal. Olha o Eric! Esse amor. Para a maquiagem. Impossível. Esse amor. Impossível. Só preparar essa aqui, Eric. Calma. Impossível. Esse amor. Impossível. Vira mais uma, vira mais uma. Um, dois, três, agora! Empresário Eric da Saca Praia. Saca Praia, nenê! Galera da Saca Praia, fechado sempre aqui, ó! Aqui, ó. Agora! Sou um cara no telão. Minha história é curtição. Fim de semana é tradição. O Carlito também, Mauricinho, dos mal falados. Aqui comigo! Aí, Daniel! Segura! Você abalou meu coração com esse jeito de me olhar. Bora do caqueado. Bora endoidar. Bora endoidar. Bora endoidar. Vem, vem. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. Bota pra endoidar. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Lá vem. Paulinho, que eu vou falar, qual foi, Paulinho? Não vai te embora! Não te esconde. Sabe? E aí, Serginho? E o homem tá comigo aqui, meu irmão. Aqui no croco, no gigante. Bora, Fael, pra cima, meu irmão. Tá no telão o bagulho, doido. As piques tem doida quando tô no crocodilo. As piques tem doida quando tô no crocodilo. Quando tô no crocodilo, crocodilo. Agora, agora. Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil grau, vira. O Oscar também, o Raino Fernandes, toda a família doideira do Paulo Fonteles, comemorando o aniversário do Eric Lima. E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vem! Ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, mas ela quer o seu envolvendo, ela quer dar babadinha, ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara, então vou ter que levar. DJ Lohan tá tocando. All you people in the house, get up, let me know, say hey, hey, hey. Chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Agora, agora! Vai! Porque a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese que tava tocando. Bruno Verdelho é rock doido. Bora, Bruno Verdelho! Foi do Patrese que tava tocando. Japonês Asayagi! E meu parceiro Léo também, tudo aqui, ó! Rock doido! Bora, Léo! Desce, vai! Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, que é viado. Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, que é viado. Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar. Alô, Melri! toma! Alô, Melly! Toma na alô, batida! Melly. Toma na alô, batida! Melly. Toma na alô, batida! Melly. Alô, Melly! Alô, Melly! Alô, Melly! Alô, Melly! Ei, Patrese! Pode ser. Felipe Alves! A dona Lena também, a Indig, os abusados! O bagulho tá louco, o DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pisa. Chegou o DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua pisa. Patrese vai te pegar, Patrese vai te pegar. Patrese vai te pegar. E o Croco vai também. O Edvan da Nike. J também, conta de pedras, galera comigo. Põe no batidão, no batidão. É a Taquerina, meu irmão, fechado sempre com bar. A empresária Mai Cardoso, sempre aqui, ó. Mai Cardoso e a Dani Mela. As empresárias sempre comigo. É a Taquerina na parada, no telão. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós. Te liga! Você vai me perder. Tá na hora de perceber. Passado, me disseram qual foi o pecado. Amor não fica bem agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Minha TJ Esportes, verdadeira, paga na hora. TJ Esportes, fortíssimo Arthur Diniz, o homem do grupo Las Vegas. É a TJ Esporte! Meu piro, piro, piro, piro, meu piro, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, meu piro, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, meu piro, tá vindo aí. Fala, yala, yala, ya. O piro tá vindo aí. Fala, yala, yala, ya. E aí, parou? Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar. Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa. DJ Lohan que tá tocando. Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo. Me rouba logo. Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Cruel pra você, gente. Esse é o DJ Lohan, tá bom? Já sabia, né, mulher? DJ Lohan. Aponta pra safada, aponta pra safada, aponta pra safada, aponta pra safada, aponta pra safada. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Aponta pra safada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra, entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra seco, sai molhado. Entra seco, lá, lá, lá. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Pega, pega, pega, pega. E pega, pega, pega, pega, pega, pega, bora. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega tudo! Agora vai, vai! Agora! Coisas da vida, a minha vida vira minha amiga. Isso complica. Agora! Que às vezes bate vontade e a gente fica. Alô, Melly! Ela gosta de essa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é manda nada. É desculpa declarada pra polícia. E o que? E o que? Vai sentando, vai sentando outra vez. É sentando outra vez. Você tem que vir uma tua vontade da raiz. Você tem que vir uma tua vontade da raiz. Mais pólvora!